tema a ser colocado aqui hoje é a evolução do planeta. Antes de conseguirmos falar sobre evolução de alguma coisa, é necessário sempre colocar que para que exista uma evolução, deve ter existido algum início, né? Início de algo. Então é muito importante o contexto histórico de como é que o nosso planeta, o planeta Terra, que está aqui na Via Láctea, né? E como é que ele existe? Então, isso aí já, isso é história e é uma questão já de geologia, né? E já comprovada por cientistas. O início da formação do nosso planeta, ele já tem mais ou menos em torno de 4.567.000 anos. Se nós compararmos a era cristã, que são 2.000 anos, então nós vamos perceber que o nosso planeta Terra, ele é muito antigo. 4.000.000, eu tenho que olhar aqui porque é um número complicado, 567.000 anos, desde que iniciou-se a formação daquele núcleo, que hoje é o planeta Terra, que era através de gases e de algumas nuvens de poeira, de outros planetas, de outras galáxias, e que giraram, começaram a girar e formar aquilo que hoje se chama de rotação, que é o sistema de rotação do nosso planeta. Ele rodeia entre si próprio. Então, o que que é? Uma evolução, ela teve que ter algum início. Então, a primeira fase da evolução do nosso planeta é a criação, há todo esse tempo atrás. Quando é que começou a vida propriamente dita no nosso planeta? Segundo aquilo que os cientistas eles já apuraram através de experienciação e através de fatos empíricos provados em laboratório, há 3.600.000 anos atrás, quando começou a haver condições, como começaram a existir condições climáticas, tanto de umidade como de alguns gases necessários para a vida, há 3.600.000 anos atrás iniciaram-se as primeiras formas de vida do nosso planeta. Os primeiros organismos unicelulares, isso é, as amebas, os protozoários, enfim, eram seres vivos, extremamente pequeninos e de pouca expressão. Mas eles vieram evoluindo, que é a questão da evolução, né? Esse se chama, no momento que surgiram esses seres unicelulares, o período se chama de Arqueano. É o único período que eu vou falar aqui, porque depois os outros são extremamente complicados e difíceis de entender. Mas o primeiro período que surgiu a vida na Terra, os pequenos seres unicelulares, uma célula só, extremamente pequenos, é o período Arqueano, certo? Há 3.600.000 anos atrás. Olhem, percebam a grandiosidade e o tempo que o nosso planeta tem. De lá para cá, antes que surgisse, aquilo que a gente pode chamar de os precursores de nós, seres humanos. O primeiro Homo sapiens. O que quer dizer o Homo sapiens? O homem que pensava de uma maneira um pouquinho arcaica, de uma maneira um pouquinho, atrasada, mas o primeiro Homo sapiens, ele surgiu, vejam só, entre 400.000 a 250.000 anos atrás. Quer dizer, em torno de 3.200.000 anos, O nosso planeta, ele só foi somente habitado por pequenos seres lá no início e depois os grandes animais, que a gente às vezes enxerga e vê filmes, né? Dos dinossauros e da era jurássica e tal. Então foi todo esse tempo de 3 milhões e 300 anos sem a presença propriamente dita do ser humano. O ser humano, ele começou a existir através, diga-se, né, segundo estudos dos cientistas, através, primeiramente, do Homo erectus, que ele viveu na Ásia, mais ou menos nessa época, entre 400 mil a 250 mil anos atrás. E depois, o homem neandertal, que seria o homem de Neandertal, que viveu na Europa também, nessa mesma fase, certo? De 400 a 250 mil anos atrás. Só para a gente desenhar, digamos assim, para a gente dar uma ideia do que é a evolução do nosso planeta. Trazendo tudo aqui para hoje, agora, hoje, ou no século passado, ou digamos assim, há 2 mil anos. Se a gente vai falar agora de 2 mil anos atrás, antes sabendo dos números que tem o nosso planeta, vocês percebem como nós somos ainda extremamente imediatistas. Nós estamos na era cristã, isso é depois que Jesus nasceu, há 2 mil e poucos anos atrás, até agora, 2 mil e poucos anos. A raça atual, a raça que está aqui atualmente, ela está composta de raças nativas, que nasceram aqui no planeta, miscigenadas com raças que vieram, sim, de outros planetas, há 8, 9 mil anos atrás, quando houve aquela grande imigração de espíritos lá do planeta Capela, que deve ser 8, 9 mil anos atrás, ou 10, eu não lembro direito, que aconteceu todo esse boom científico, desde a época dos egípcios, 7 mil anos atrás. Depois vieram os hebreus e depois vieram os, digamos assim, aqueles depois da era cristã. Nós, hoje, estamos em um momento de transição, saindo daquilo que a gente chama... Olha, vejam bem, a gente trouxe, digamos assim, em pequenas, poucas palavras, 4 milhões, 5 milhões de anos atrás, para hoje, o atual... 2 mil anos, saímos do segundo milênio para o terceiro milênio, que é aquilo que todos falam sobre a questão da era de Aquários, saindo, digamos assim, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Vocês podem sentar, se quiserem. O que é esse planeta de provas e expiações? Ele teria-se, claro, em teoria, acabado, terminado, findado no ano de 2000, 2001, e dando origem agora a um planeta de regeneração. O que seria esse planeta de regeneração? Seria aquele planeta onde nós estaríamos entrando na era de Aquários. O que é a era de Aquários? A era mental. É a era em que nós estaríamos que estar dando mais importância à construção mental, à construção intelectual, do que aquilo que é a gente dá muito mais importância hoje de construção material. Essa é a ideia. Mas só que uma pergunta bastante interessante que fizeram para o Chico Xavier sobre essa questão da era de Aquários, sobre o que ele achava, né, no início da era de Aquários, que em 2000, 2001 iniciaria essa era de Aquários, que seria um planeta de regeneração, e todas essas coisas aí. Aí ele disse assim, né, naquela sua sábia e calma, digamos assim, paciência e aquela sabedoria interior dele, ele dizia assim, que nós não podemos e não poderíamos se esquecer de que um milênio, que seria o tempo de transição, dessa era de Aquários leva 1000 anos para passar. Quer dizer, nós estamos só em 2014, recém iniciamos isso aí. E tudo que é uma mudança, todas as mudanças, todas as aquilo que a gente tenta mudar, toda a maneira, digamos assim, toda a todo o pensamento que começa a, digamos assim, girar fora daquilo que a gente imagina que é certo, ele cria uma conturbação, ele cria problemas. Por isso que estamos começando a passar por esses problemas. Então, a era de Aquários, digamos assim, essa era que inicia, digamos, dessa nova era de um planeta de regeneração, que seria a era da informática, a era da informação, ela talvez não esteja muito bem compreendida ainda. Por quê? Porque a gente vai com muita sede ao pote. A gente não é acostumado com novas ideias. Nós não somos acostumados ainda em pensar de outra forma. Estamos ainda habituados àquela evolução material e nós não estamos acostumados, nós não estamos habituados ainda a dar valor à questão mental e à questão intelectual. Como é que nós vamos construir, digamos assim, uma evolução mental, se não é de uma maneira de nos intelectualizarmos? Então, a era de Aquários, um planeta de regeneração, ele só vai existir no momento em que existe uma intelectualização, isso é, um maior conhecimento de todos os seres humanos daquilo que tem que ser feito. No momento em que não existir um ser humano que seja desigual, nós não vamos entrar na era de Aquários. Então, isso demora. Por isso que a evolução do planeta, ela é lenta e muito gradativa e é penosa. Antigamente, não existiam seres humanos, não existiam problemas, não existiam catástrofes e muito menos tragédias. Porque no momento em que vocês tirarem o ser humano do contexto social, não existe uma tragédia. Pode acontecer um monte de tsunami, pode acontecer um monte de terremoto, pode acontecer um monte de, digamos assim, desastres naturais, que se não existir o ser humano aí para ser o vítima dessa história, não existe tragédia. Então, por isso que hoje, através dessas grandes transformações que o nosso planeta vai sofrer, é mais difícil de entender, é mais conturbado. Por quê? Porque existe o sofrimento humano, existem perdas humanas, existe o sacrifício humano que é colocado, digamos assim, através, que é colocado, porque pessoas vão morrer, pessoas vão se sacrificar, vão sofrer. Até o momento que não existiam pessoas, há 3 milhões e 600 mil anos atrás, não existia esse problema. Por isso que hoje, então, quando se fala de evolução do planeta, ou evolução do ser humano, ou evolução, digamos assim, das espécies, sempre a gente vai lembrar de sofrimento, a gente vai lembrar, digamos assim, de sacrifícios e de mortes. Por quê? Porque hoje o ser humano está inserido num contexto social, geológico, aonde as conturbações climáticas e geológicas do planeta, ajudadas, é claro, pela ignorância dos seres humanos, através das guerras, vão sofrer. Isso é a evolução do nosso planeta. Obrigado.